Agora seria bom se a gente não ficasse na estrada quando eu vou passar. É verdade. Som aqui, rápido. Não, mas ah, pronto. Podia botar a câmera mais aqui pra cá, né? É. Porque as pessoas estão passando, entendeu? Aí, tipo aí, esse daí passou e agora na frente. Ele olha com uma cara de mal. Miserável. Eu não sou não, só seus olhos que acham que são miseráveis. Você sabe. Toma, sai caneta. Aí pegada aqui pra cima ou como é? É isso. Daqui daí pra baixo, sei lá. Que jeito aqui, ó. Acabou de dar uma dentada. Aqui, ó, desse jeito. Ah, sim. Posso ficar normal? Pode, fica à vontade, fica à vontade, do jeito que você quiser. Pode xingar a gente. Pode. Não, essa ética eu não aprendi, não. Só quando me pisa no meu pé, aí eu chutar, dou murro, dou golpe, salto mortal. Pronto? Pode meter bala. Olha pra quem? Tem que olhar pra câmera? Não faz, né? Ah, não prefiro olhar pra câmera. Isso aí já vem de televisão, né? Novela, teatro, não pode olhar pra câmera. Se quiser se apresentar, falar seu nome, de onde você é. Bom dia, boa tarde, não, né? Normal. Meu nome é Jorlane, sou daqui do Quilombo do Caonge, comunidade quilombola, comunidade ancestral, comunidade de matriz africana, tenho 30 anos. O que mais? Corta. O que você faz? Ah, bom, eu sou moradora aqui da comunidade e a minha ação aqui na comunidade são muitas coisas. Eu faço parte do Conselho Quilombola da Bacia Vale do Iguape, faço parte do SEC, que é o Centro de Educação, Cultura e Vale do Iguape, faço parte de vários núcleos produtivos, sou apicultora, trabalho com turismo étnico, além de ser condutora, ainda sou motorista do grupo. Sou agente de crédito do Banco Solidário Quilombola do Iguape, que é o BSQI. Sou percussionista da dança afro. Também faço teatro. Trabalho com o grupo de ostricultor. Também sou ostricultora. E demais coisas, desenvolvo várias ações na comunidade, tipo coletividade. Além disso, faço parte também da Resex, Bahia Marinha do Iguape. E outros vários procedimentos que a comunidade traz pra gente e é isso, e a comunidade sempre tá a pé das coisas. Hoje tá acontecendo a festa da ostra, né? Hoje já é o último dia da festa da ostra. É uma festa que é voltada para o núcleo de ostra. Por que a festa da ostra? Porque a gente tinha um núcleo de ostra, a gente trabalhava, a gente tinha o nosso criatório. No momento que a gente trabalhava, crescia a produção, então a gente não tinha visibilidade para onde vender. Daí foi surgida a festa da ostra. Depois da festa da ostra, a gente não parou, a gente tem demanda, tem restaurantes, tem vários outros municípios, tem outra cidade querendo que a gente capacite, porque é um projeto bom, não é um projeto montado, é um projeto que visibiliza a coletividade na comunidade e a renda. A renda, ela cresce através desse núcleo produtivo, porque a gente tem uns núcleos produtivos, nossos ancestrais, na época dos ancestrais, ele ficaram abandonado na falsa abolição. Tinha o dia 12, dia 13, o pior foi o dia 14. Pra gente, o pior foi o dia 14, a gente ficou sem comida, a gente ficou sem água, a gente ficou sem saneamento básico, ficamos sem educação, ficamos sem nada, ficamos no zero. Então só nos restava, era o nosso supermercado de Deus, que é o nosso manguezal, nossa hora manguezal, né? Que lá não precisa de cartão de crédito, cartão de débito, não pega fila e também não paga imposto. Você só acha, você vai pura e volta cheia. Então ninguém lhe interroga que você pegou muito, você pagou, você não vai pagar, se vai pagar imposto ou não. Então esse pra gente é o nosso supermercado de Deus. E além disso, tem outro que é o núcleo de azeite de Dendê, que também é um dos focos aqui da comunidade. É uma renda mesmo bem favorável, é o azeite de Dendê aqui na comunidade. Como é mais ou menos que vocês trabalham internamente? Como é que faz a divisão? Vocês trabalham, tem patrão, empregado, vocês trabalham de forma cooperativa? Como é que vocês distribuem o recurso que é produzido, as ostras são produzidas aí? Eu não sei nem como é que se escreve esse nome, empregado. Eu não sei nem como é que se escreve esse nome, patrão. Porque a gente não usa essa palavra aqui nas nossas comunidades. Patrão, empregado, faça isso, faça aquilo, vamos fazer isso. A gente usa o vamos. A A gente não usa eu vou fazer, ele vai fazer, você vai fazer. A gente usa vamos fazer, o vamos vem na frente de tudo. Então por isso que a nossa coletividade é um desenvolvimento que está sendo, na verdade, que a gente está dando capacitação em outro lugar. Porque comunidade quilombola, comunidade organizada, não significa ser ignorante, não significa ser sem etnia. Tem que ter ética. Além de você ser preto, pobre, você tem que ter ética. Você tem que ter cidadania. Você tem que ter educação para os demais que vêm nos caracterizar uma imagem que não tem nada a ver com a gente. Né? Porque você tem que ser preto, você não pode cursar uma universidade. Você não pode estar você não pode ser um doutor. Entendeu? Então, se para você ser preto, você tem que ser ousado. Correr atrás do seu objetivo. E é isso que a gente corre atrás do nosso objetivo e construir um objetivo. A gente faz o objetivo e constrói. A gente não aceita o objetivo pronto de cima para baixo. A gente constrói de baixo para cima. E deixa eu perguntar uma coisa. Quais são os principais problemas enfrentados aqui pela comunidade? E qual a relação desses problemas com empreendimentos ou com o governo? Nosso principal problema hoje aqui nas nossas comunidades é, na verdade, eu nem digo nem que seja um problema, eu digo que seja uma falta de capacitação. Porque no momento que você se capacitar para alguma coisa, você não vai ter problema. Tipo assim, a gente aqui não tem conflito, mas não significa que as outras comunidades não tenham conflito, porque comunidades quilombolas são todas iguais. Eu vejo que a mesma necessidade de daqui com a ONG, é Engenho da Ponte, Engenho da Praia, Calolé, as outras três comunidades. Desculpa, gente. Então, não tem problema. Os problemas que a gente se encontra, a gente atropela ele. Eu não encontro problema. Eu ainda não consegui encontrar um problema. Problema que eu acho, o único problema que eu vejo hoje é a direita querendo quebrar a esquerda. Né? A direita ficou no poder o tempo todo. Depois que a esquerda veio para o poder, foi que tirou o meu pé do chão. E ainda permaneço com o meu pé no chão, mas a esquerda me tirou o meu pé do chão. Porque hoje eu tenho a licença de fazer uma faculdade. Antigamente eu não tinha. Então isso eu vejo que isso é um problema na comunidade, na visão do mundo. Porque a política hoje ela é votada só para um Brasil que não está entregado naquele Brasil. Se somos brasileiros, a gente é brasileiro, a gente está entregado no Brasil, então sempre tem esse problema. Então é norte, sul, leste e oeste esse problema. Sempre vai acontecer. Ai, desculpa. Não, e os empreendimentos aqui na região, o impacto dos empreendimentos na pesca, na mariscagem, como é que está essa relação? O pescado está diminuindo, está melhorando? Tem curtume, tem hidrelétrica, tem estaleiro, o que você acha dessas coisas? Na verdade, esse problema, ele é real. Ele é real mesmo. Em relação a trabalho, a fluxo, a renda. É um problema mesmo porque depois que essas ONGs chegaram, esse governo, tipo o Estaleiro, a Votorantim, diminuiu muito a nossa pesca, né? A gente tá tendo problema na cansação, na água. Antigamente, meus ancestrais pescavam tranquilo. Não se coçava, mariscava. Vinha de manhã, voltava de tarde e não tinha problema. Hoje você não consegue ficar meia hora na maré porque a água começa a coçar. É um tipo de alga que apareceu, que a gente, vários estudos não conseguiram identificar ainda qual é esse tipo de coceira que dá, né? Sempre tem um engavetando, não sei qual o problema, se está entre eles, tipo qualquer alguma órgão do governo em relação a essa coceira, se engaveta, se não engaveta, eu não sei. Eu sei que a coceira tá nos prejudicando. Essa drenagem, estaleiro, desgraçou com a população, matou mesmo vários mariscos, estão sumindo os mariscos. Então por isso que as nossas comunidades trabalham coletivo para formar os núcleos produtivos. Porque eu ponho um pedaço, eu ponho meio. Né? Se eu faço parte de vários desses núcleos todos que eu apresentei, acima, citado, então eu tenho como tirar R$10 da ostra, tenho como tirar R$20 do turismo, tenho como tirar R$5 do azeite de dendê, do teatro, da dança, porque eu ponho um pedaço. os meus ancestrais me ensinou a ser uma pessoa, lutar por um punho e um pedaço, várias coisas, não de uma coisa só. Quem vive de uma coisa só, infelizmente, fica atrasado no mundo. É o pé para trás. E para você, o que é ser quilombola? Quilombola, meu amanhecer, meu atardecer, meu anoitecer, meu dia a dia, a minha cor, a minha origem, a minha ancestralidade, a minha cultura e o meu coração. E minha consciência. Porque se eu não tiver consciência, eu não sei o que é nada desses nomes que eu falei. Porque a consciência é que diz tudo. Não adianta dizer que eu sou negra e meu coração está dizendo que eu sou branca. Não adianta dizer que eu sou branca e meu coração está dizendo que eu sou negra. Entendeu? Então, isso. Quilombola para mim é consciência. Como é a relação assim, entre os quilombos aqui, né, dessa região? A relação assim, dos quilombos é boa, é tranquila? Aqui é tranquilo, sim. Você fala assim em relação a tipo mundo das drogas. Isso, é a organização assim do pessoal de um quilombo com o outro. A nossa organização de um quilombo para o outro, por isso que ontem, anteontem, dia 2, foi formado um núcleo de desenvolvimento do território do Recôncavo. Então, várias comunidades de Cachoeira, São Félix e Maragogipe se entregaram, formar um núcleo a correr atrás das políticas públicas, porque a necessidade de um quilombo é de todos. Então, você tem que ter organização. E hoje, os outros quilombos, eles vêm nos procurar, porque eles acham que a gente são organizados, que temos a passar. Nós somos organizados ainda, queremos ser mais ainda. Organizados, na verdade, nós sempre somos. Agora, reorganizado, todas as comunidades têm que se reorganizar. Organizado você sempre foi, porque quando você acorda de manhã, você forra a sua cama. É organizado ou não é? Faz o café da manhã, é organizado ou não é? Faz o almoço, faz a janta, dorme, conversa com os seus pais. Isso tudo é organização. Então, para você se organizar, então é necessário que você faça uma política pública, uma política voltada para a economia solidária, uma política voltada com uma renda, tipo o Banco Quilombola do Iguape, ela é uma renda local. E daí a gente trabalha com duas políticas de crédito, que é o consumo e a produção, onde as pessoas vão lá, solicitam um empréstimo. O valor máximo hoje é R$300, porque para iniciar tem que ser o valor mínimo, porque ele foi um banco de doação, através de doações. As pessoas contribuíram com o que pôde, então as pessoas estão acreditando. Isso é cultura, isso é vontade, isso é querer que a comunidade, a renda gira em torno dela. Porque você recebe uma Bolsa Família, um seguro defeso, ou um tipo salário, Cachoeira, Sutamaro, São Félix, fica todo ali no centro. Então, essa moeda local hoje na comunidade, ela tirou as pessoas de comprar fiado nas vendas. Você tem várias maneiras de pagar, até 4 parcelas você pode pagar. A moeda local, ela não tem juros. A moeda real mesmo tem um juro mínimo. As pessoas não se apertam. Os comerciantes, ele acredita que você vai tomar, se você vai comprar lá na venda dele, ele está acreditando que eu tenho, o banco tem esse real para repassar para eles. Depois de 5 dias ele faz a troca com a gente, efetua antes, porque a gente não trabalha com real mesmo, no próprio banco, questão de segurança, mas esse banco fica na central, que é a Cachoeira, daí eu me organizo, tiro a quantidade que ele me solicita, eu passo para ele. Então, se aquela pessoa que não aceitar é porque ainda não sabe mesmo da realidade, mas o nosso papel de agente comunitário, agente de crédito, é passar a política de crédito para as pessoas que procuram saber dela. É uma coisa boa, uma iniciativa boa, e as pessoas estão gostando bastante. E essa moeda circulou desde o ano passado aqui na Festa da Ostra, está circulando, as pessoas não estão tendo dificuldade em questão de troco, né? Porque tem de 50, de 1, 2, 5 e 10, que é equivalente ao mesmo valor do real normal. Se você fosse pensar aqui, por exemplo, em todas as comunidades quilombolas que existem em torno da bacia do Iguape inteira, se você fosse projetar assim, qual seria a visão de futuro que você gostaria que existisse entre esses quilombos? Qual, se você pudesse, digamos assim, sonhar com um futuro para aqui, para a bacia do Iguape, como você veria esse futuro? O que eu vejo mesmo é porque eu já registrei várias lideranças de comunidade se queixar que é sozinho. Se tivesse dois ou três corações humanitários em cada dessa comunidade, tem como se organizar. Tem como formar o que a gente está fazendo aqui hoje. Tem como crescer, porque tem que se organizar. Para se organizar, um tem que puxar. Se um só puxar e os outros ficar esperando, é difícil. Então eu tenho que ter, no mínimo, três corações humanitários em cada desses quilombos, em cada desses quilombos. Que Deus e Jesus tocassem nesses corações humanitários. Você tem que ser humano. No momento que você é humano, você vai pensar no seu ontem, no seu hoje e no seu amanhã. Se você não for humano, você não vai pensar em nenhum desses aí e vai continuar sempre atrasado. Então, atraso de comunidade quilombola já foi há muito tempo, já fomos esquecidos há muito tempo. Se as pessoas mesmo colocassem no coração, fechar os olhos, dizer assim, porra, meu avô, minha avó, sofreu naquela cruz. Cruz essa, o muro, o chicote, o ferro no pé, na masmorra onde jogava os meus irmãos, lá jogado, quando a maré subia, matar os meus irmãos. Se cada um desse humano pensasse assim, o mundo estava diferente. O que está precisando no mundo, não digo nem nessas comunidades quilombolas só, eu digo no mundo, Brasil, mundo. A pessoa tem que ser humana. Está faltando muita humanidade no mundo. Muita. Esse é um apelo, que as pessoas sejam humanas. Muito obrigado. Se quiser falar mais qualquer coisa. Não, que eu tenho um trabalho. Tá bom. Valeu. Ó, gente, vai cortando as tosses. Claro. Valeu. Eu trabalho com ponto de cultura também, eu sou câmara também. Além de ser câmara, ainda sou... É tudo.